Boa noite, TAM 3850, aciona identificação na proa de Maria, desça para o nível 060, QNH 1012. Autorizado final, ILS X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Oceania 6310, autorizado ILS para reportar estabilizado, 6310. Piano 3, autorizado por pushback acionamento, chama para início de táxi. Autorizado, chama táxi, bom no Piano 3. 662 da TAM. TAM 3662, chame torre Salvador em 198, decimal 95. 18, 118, 95, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. 3662, estabilizado, vai estar travado. Torre 662, ciente, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 8 mais, 3662. Livre pouso, 3662. Deixa eu manter a posição. Três autorizada lá em Maquia. Táxi autorizado, via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, nomeia no 3. Índia Alfa, confirmando, ponto de espera, chame 186. Desculpa, 1895. 1895, ok, obrigado, boa noite, eu vou no 6. 2 solo, os 47, direita 219, o solo. Direita 219, ligado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Altan 3662. 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, obrigado. 0 graus, 109. Não no 0, no 2. Para 2, no 0, 2, 2, 3, 8, 5, 8. Desça para nível 0, 5, 0. 0, 5, 0, 3, 8, 5, 8. 0, 8, obrigado. 1, 9, 1, 3, aqui, 1, 0, 1, 0, 4. Seixo autorizado, né? Mantém o menos 3. Aqui, mantém o menos 3. Autoridade Juazeiro do Norte, 350, via Pêsulo 19, subida Momo, transição Frote, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5506 é o código, 1935 é o controle. Após 2000, Prodileda, acende para 340, dá 3603. Boa noite, Azul 4070, acione identificação, autorizado PROA de ITAP, desça para o nível 060, QNH 10012. Bono 398, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, Bono 398. Estabilizou localizador, acione 6310. Xené 6310, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, Xené 6310, até já. Até. Circuito dessa via para 2000 pés, o QNH 10012. Via 2000, 102, certo. 4070, desça para o nível 050. 3 decola 52, controle 19, decimal 35. 935, gol no meio, 93. estabilizado o pouso, poxa, não é 6310? Sim, ativo, ali o pouso, ventando 20 graus, 00 graus. Autorizado o pouso, poxa, não é 6310. Qual seria a subida prevista? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Voo 16103, perfil da Arbor, passando 2000. Voando 63, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, manter o perfil, Gonon, 613. Ono 39, Otime Torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 8, final da pista, 0, baixando a chamada. 6, 3, 9, aproximação, aguardando autorização de pouso. 6, 3, 9, .070 após ETAP DC via para 2000 pés, o QNH 1012. Após ETAP via 2012, azul 407. .010 solo 55, direito 219 solo. Direito 219, chiné 6310. Até já. TP 5216 com 61 a bordo, 71, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife para o táxi. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, é a torre, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Chené 6310 livrou na sua escuta, táxi Alfa. 6310, táxi Alfa, reposte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, o Chené 6310. Azul 4070 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, Azul 4070. TAM 3603, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 33, obrigado, boa tarde. Igualmente, bom voo. Boa noite, papapá, Serra aqui no Índia, aciona identificação na Proditap, desça para o nível 050, QNH 1012, aguardando ainda para a redução. ADLS 3852. T3258, chame Torre de Salvador em 1, no 8, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom pouso. 93, autorizado pro de Elefa. Pro de Elefa, agora no meio, no 3. De aproximação, aguardando autorização de pouso. 3258. 398, solo 58, livre à direita, 129 no chão. Alinhado pro 52 no meio. 060, TNH 10 no 2, reduzindo para 2509. Boa noite, táxi está autorizado, plano para Brasília, 340, via Pêndulo 17. A subida será Arbor, após Arbor, Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem, 5590 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 340, Brasília, decola da 10, a saída é Arbor, atenção Elefa. Pode apertar o ano 7, acaba 5510, controle de saída 109-3561. Só 3561, no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Reportará para 3561. Foi. 5216, decola os 59, controle 119 decimal 35. 3935, obrigado, bom trabalho aí. Mantém todos os dados, inclusive o transponder 5456. Afirmativo. Oi, Salvador, boa noite. Trip 5216, decolado, saída Puka. Boa noite, Trip 5216, contato radar, suba para nível 190 na saída Puka. 190, saída Puka, Trip 5216. Salvador, quando possível, por gentileza, proa de Aracaju, o Trip 5216. Deixa aguarde o Trip 5216. Guardará. Velocidade a critério, Serra Quilo Índia. Coisa, livrou. Três, oito, cinco, oito, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, portão 3858. Índia, após etapa dessa via para 2 mil pés, o QNH 10012. Após etapa dessa via, certo? 5810, desça para o nível 050. 050, 5810. Azul 4070. Azul 4070, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 7,95, tá bom. Até. Salvador, muito boa noite, Azul 4070. LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, Serra Clean. Autorizado, Camarão. O Azul. Gente, livre pouso. Livre pouso. Circuito no zero, desfazia para 2 mil pés, QNH no zero no 2, reduza para 2,209. 2 mil pés com 1.85, posicionamento, né? É o número 2 do setor, aguarde. Tem precisão? 3 minutos. Autoridade via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186, 1895, corrigindo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 186. Pato 070, solo 07, direito, 219, solo. 885, autorizado pushback acionamento, chefe para início táxi. Pato táxi, voo 885. Salvador, azul 4070, ligou. Azul 4070, boa tarde, corrigindo, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, Porta Uno. Boa noite, ó, táxi autorizado de Alfa Juliette, Porta Uno, Azul 4070. Papapá, Serra, aqui no Índia, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Boa noite. Terra Kilo Índia, continua a aproximação, vai pousar 1-0 ou 1-7? Para 1-7. Ficando mais próximo, então, autorizado, final do 1-7, reporte Índia. Terra Índia, totalmente visual, para 1-7. Ativo, reporte na final do 1-7, vem checando. Salvador, boa noite. Oceanair 6201, centro da informação, Romeu. Oceanair 6201, autorizado Galeão 360, via Pêzulo 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conformar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem. 55 no meio é o código, 1935 é o controle. Autorizado para o Galeão Rio de Janeiro, nível 360, via Pêzulo 10, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, pois Martin, Lusto, Barbacena, conforme plano de voo. Transponder 5596, controle Salvador, 119-35. Correto, chama para posicionamento, 6201. 6201. Ciente, Guardião 07, decolando direto, parte 5, aguarde um minuto, aqui estou com a live da final curta da 17. Galeão. Visado via pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895 no 885. Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Livre pouso no 7, 120 graus, 8 nantes. Salvador 3561 para posicionamento, posição 02. Aguarde 3561. Está observando a aeronave da do helicóptero que vai iniciar a decolagem. O guardião tem condição da presente pela grama iniciar. Autorizado então, curva direita, decolagem para o sul, pela grama, guardião 07. Quilinha autorizado, pátio aerostar. Passaria 2224, decola o 1-2, controle 1935. 1935, bom trabalho. 5810, cheque treino de pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Passar trabalho, 5810. 2224. Boa noite, Passaredo, 2224, contato radar, suba para nível 350 na saída da Momo. 350 na Momo, quanto possível com atenção direto front, por gentileza, senhor.